Alfa, após 7/08, bom 077, boa. Solo Salvador, o azul 4198, na posição 6, para puxa, acionamento. Ali, Brasil 4198, chame táxi. Afirmativo, chamada para o táxi, 4198, azul. Q3155. Autoriza a Billy 707, pastor 011, avisual nesse setor aqui. Autorizado LS, 1707 com referência, chame torre 118, decimal 95, pastor 011. 1895, obrigado, 011. Tu vento da 107, circuito pela direita, aguardando para girar a base. Vou aguardar para girar a base, pastor. Ok, o Papagolfo agora visual com o tráfego, passando a Itinga. Sim, o tráfego próximo da, de cruzar a cabeceira, o Papagolfo, estou autorizado a girar final, base final, aguardando pista no site livre. Ok, girando final, eu aguardará a pista livre. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, reporta a fora da ponta. Contra, Tapuã, Guardião 05. Aqui, Alfa, solo 07, no corte 45 de frequência. 75. Negativo, mantenha o perfil da chegada no 7000. Desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 05, autorizado LS. 5200 LS. Salvador 35627. Prossiga. Solicita 1150 como final do. Guarde coordenação, mantendo 30 inicialmente. Bem. Chamou solo. Tadinha aqui, Delta Charlie, informação Quebec, prossiga. No zero. Zero um. Pode pagou, solo 09, o corte 45 em frequência. Juliette, Vitor, Charlie, identifique pro Diamante, desça até 4000 pés, ajuste de altímetro no 05. 4000, autorizado final 35, para pouso parado, Guardião 05, reporta final. Aproximação para 35, parado na cabeceira. Pista 01, forma tráfego helicóptero, aproximando para 35, para pouso parado, antefere sua aproximação. Ingressando inicialmente, litoral sul, corredor axé, em aqui da Alta Tiara, aguardando a autorização do controle aqui. 0156. Chama torre 118, decimal 95, para acionamento, táxi, decolagem, aqui Delta Charlie, com 1015 no altímetro, bom voo. Solo Salvador, o azul 418 para o táxi, está com 114 a bordo, 2 horas e 50, alternando galeado. India e Alfa, conspirador 118, 95, altímetro no 015, bom voo e boa tarde, azul 418. Pela India Alfa até o ponto de espera da 0, 118, 95, azul 418. Tá muito, viu? Ah, tá bom. Obrigado, senhor. Por nada. Tá guardo mesmo, reporta solo controlado, vento 140 graus no 09, guardião 05. Prosseguindo a retaguarda do prato, vamos guardar solo controlado, guardião 05. Reporte final para pouso. Afirmativo, Eco Zulu 9. O trip 5627, negativo, nível 150, mantém 130. Serviço radar encerrado a 4 milhas da posição Conde, chame Aracaju. 120, decimal 3. Mantém 130, acesse o controle Aracaju, 5627. Autorizado, alinhar e decolar em Quintana Charlie, vento 140 graus no 09, posição com a Paraná. Bastou 01, solo Zuno 1, livre táxi à esquerda, hotel, no corte, base militar, frequente. Confirmando a matrícula da aeronave. Autorizado, Salvador, igual 755, Mário 42304, aí levará a primeira direita para a direita, para o zero. Sim, e é que dá para trás fora do solo. Yankee Delta Charlie, decolada Zuno 2, controle da 0, decimal 8. Charlie, até a volta mesmo, obrigado. Guardião 05, considerando solo Zuno 2, no corte de frequência. É o Papa Tango, Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie, Sua 510, corretor litoral sul, reporte Farol da Barra. Charlie, semana Farol da Barra. E a mínima tem, azul 418. Corre, igual 755, final e marcha horária. 755, vento 160 graus, 19, autorizado pouso, pista no zero. 7. Que a conta de mentiroso. Afirmativo, frequência livre, novembro, X-Ray Tango, informe só o chamar de pouso. Babá. O 925, boa tarde, identifique, desça para 4 mil pés. Ajuste de altímetro 10, 15. Salvador, na 3155, está passando 200 para o 340. Recife 125, décima 1, alterne 13325. Recife 125, 13325, danado 315. Solo Salvador, boa tarde, Webjet 729. Confirme, chamou Solo? Webjet 729. 29, boa tarde, informação Quebec para Confins, copiou 360. Copia. Web 5729, Confins, nível 3620, está autorizado, via Open Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Open Zulu 16. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, pós direto Bridge. Aciona 5040, controle 120, decimal 8. 5729, Vamos da 10 para a direita da Elmeda, pode ser a sua presença. Vai ser sempre a sua presença, responda aí no 0804. Vai, chame pronto, pushback, web 5729. Tomara, 5729. 1-2-6, correção 1-2-5-4-5, alterne 1-2-8-8, ou ainda 1-2-6-0. Alfa, eu vou andar antes da direita, Boa tarde, Força Aérea 2733. Identifique contato radar, passou Conde, Rui Broa da posição Bonf para a chegada Bonf, resposta decisa. Copa, tá 3145, prepara da El. Ah, eu então, obrigado. Prossiga, 07. Cliente, fique atento ao tráfego do helicóptero Bravo 06 a 510, já próximo a Ondina, passando aproximadamente o Rio Vermelho no sentido do Farol da Barra. Patrono no 8, decolado azul 07, controle 20-18. 208, azul 4198. Cliente, mantenha 500 pés, reporte. Vai, retorno para Salvador, confirma? Vai ganhar para Salvador, falou um Rio Vermelho, a gente já teria passado ele. É, pela visualização do radar, o senhor está passando ele agora. Então, reporte Pituaçu, o 07. Ok, visual superando o tráfego e tomará Pituaçu, guardando 07. Controle Salvador, boa tarde, 14118, sai da El, passa 1600 agora. Azul 4118, suba ao nível 360, está sob vigilância, saída da El, vai para a Leda. É a curva na direita agora, após da Leda, azul 4118. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2231, sempre informação, Quebec. Boa tarde, passarelo 2231, identifique chegada a mar e desça até o nível 070. Mare, ponto ideal 070, passarelo 2231. Nome é 314. Guardado. Eduardo. Oi, Juan, tá modulando. Um abraço, maravilha. Pode ir, né? Meu mano. Controle Salvador, boa tarde. Passa o meu mais um Fox X-Ray. Boa tarde, Mike Fox X-Ray. Identifique, desça ao nível 050. Chegada bom. Guardião 07, torre 118, decimal 95. 98, 95. Autonomia de 4 horas e 30. Alterna Serra Bravo, mais 35241, táxi via pátio 3, após pátio principal, segunda direita via Índia Alfa, ponte para a torre 118-95, altímetro no 015, bom voo e boa tarde. Em pátio, Índia, pista 10. 1895, obrigado, boa tarde. Cliente, 2231. 3145, Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10 até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa, Papai, SMAP, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5022, controle 120.8. Guardião 07, autorizado aproximação direta para o Graé, reforço solo controlado, vento 150 graus, 09 nós. Passada controlada, Guardião 07. Cotejou o TAN 3145. Negativo, Upper Zulu 21, aerovia Upper Zulu 10 até SMAP e após conforme rota do plano, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme. Perfeito, até Zuluno 0, corrija até Esmar até o limite, o TAM 3145. Correto, TAM 3145, na remota chame pronto, pushback. Está pronto para puxa e estacionamento com nós, 3145. Alívio, TAM 3145, chame táxi. Livre, obrigado, senhor, vai chamar. Xanã 63, 14, no 5, tá livre, chame táxi. Então, hora tá aqui, é 3, 1, 4. T217, formação Quebec para confins nível 3620 está autorizado, via Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Upper Zulu 16, prossegue na Upper Zulu 16 até Panin, Papa Alpha November India Mike Panin e após conforme rota. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5042, controle 120, decimal 8. Está 3217, portão 10, chame pronto, pushback. Falou, voo 1399, informação, Quebec. 399, São Paulo, Congonhas, fio 360. Voo 399, São Paulo, Congonhas, nível 3620 está autorizado, via Penzulu 10 até Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Após intercepta Penzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5045, controle 120, decimal 8. Autorizado, bom, Goiânia. 360, Gabriel Zulu 10, Bridge, Gabriel Zulu 6, Belo Horizonte e após direto. Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva à direita, Natal, Leda 3, 04. Mais quando 399 no portão 62, chame pronto, pushback. Aí vou portar, vou 7 considerando só os 2-3 no corte de sequência. Trisco 241, decolado os 2-3, continuando 20, 208. 208, 5241. Para pushback e acionamento, posição 2, objeto 729. Aguarde, mais 2 a 3 minutos para iniciar o F5729. Aguardando, 729. Para o táxi, seu Xané 6314, estamos com o 3345, 5 horas 30 de autonomia, alterna Recife. Segunda direita via Indy Alpha, com esperatório 11895. Altímetro no 0 no 5, bom voo, boa tarde, Xané 6314. Afirmativo, Pátio. Vai chamar o ponto de espera 2295. Oxalé 6314. Via Índia, o táxi vem. Vai na prova da rotatória, o papão vai vir aqui, tá? 35241 no contato radar na decolagem. Suba o 200, sai da Arbo. 200, Arbo, 5241. Principal Índia e Alfa, ponte espera torre 11895, altímetro no 0 no 5, bom voo e boa tarde, tá 3145. 0 no 5, 1895 no ponte espera via PAC Índia e Alfa, muito obrigado, senhor, e boa tarde. Pós do 3 estaria autorizado, 5729. 925, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado, LS, reporte estabilizado. 2000 e já está trabalhando, já está voltando a prova ali, pelo guarda em coordenação, está livre, web 5729. Então, após o web está sendo autorizado, 7729. 31, reduza para 220 nós. É 200 para 220 nós, passarei 2231. Para Romeu, Delta Romeu Charlie, pronto, cobre. Papa Romeo, Delta Romeo Charlie autorizado para João Pessoa, o nível 390, via Pelo Whisky 58 até Recife, Romeu Eco Charlie, apoia direto. Decola da 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5575, controle 120, decimal 8. Samari. Tango Zulu, desça para o nível 0, meia dúzia 0. 0, meia dúzia 0. Quatro milhas da rotatória visual já com a 17 SV Vitor Charlie. Chame torre 118 decimal 95, Juliette Vitor Charlie. 1895 Juliette Vitor Charlie, obrigado, seu bom fim de semana, senhor. Igualmente. Obrigado. Obrigado. Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie reporta curto no final, não sei. Reporta na curta do ano 7, é isso? Afirmo, Juliette Vitor Charlie. Charlie, vai reportar na curta da ano 7. Mike Foxtrot X-Ray, vetor para sequenciamento, curva esquerda, proa 200, limitado localizador. Esquerda, 200, limitado localizador, Mike Fox X-Ray. Passarelo 2231, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 030, limitado pelo custo do localizador, desça para 050. Esquerda 030, descendo para o 050, limitado ao custo do lote, passarelo 2231. A curta final da 17 contra embaixo travado, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, vento 170 graus, 149, 30, pouso, pistino 7. Livre pouso no 7, Juliette Vitor Charlie. Tá no consultório próximo, 3145. 3145, autorizado a linha decolar, pistino 7, vento 170 graus, 149, confirmando, autorizado a linha decolar, pistino 0, 3145. A linha decola na 10, no 3145. Decola da 17 com curva à direita após decolagem na subida Coral. Aciona transponder 5560, controle 120, decimal 8, torre opere 118, decimal 95. Formarei pista livre. Tá visual. Sente formarei pista livre, o gol no 925. Ah, vai sim. 399, portão 612, tá livre, chame táxi. Livre, chame táxi, 3 mal. Para táxi, objeto 5729, 152 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Guarulhos. 152 a bordo? Afirmativo. Direita, Índia Alfa, ponte esperador 118.95, altímetro 10.16. Tenha um bom voo e boa tarde, web 5729. Índia Alfa, ponte esperador 18.95. 16, 739, boa tarde. Paulo, boa tarde, eu posso ter... Prossiga, Lima, Quilo Bravo, informação, Quebec. Confirma intenções. Eita, proa 065 para o localizador, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. Direita 065, descendo para 3000, passarelo do 2231. 729, ponto espera da 10 pronto. Confirma? Webjet 5729, ponto espera da 10 pronto. Webjet 729, após 09 na final, da 10 ali mantém, que eu sei no 0. Após 09 na final, ali mantém no 0. Juliette Totiali, só os 29, controle no corte de frequência. Novamente, voo 992. 925, vento 170 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Obrigado, 925, Dago. Tá 3145, decolado 230, controle 120 decimal 8. 1208, tá 3145. 120 decimal 8, confirmado. 308. Maquilo Bravo, eu vou manter a escuta aguardando cópia. Estou solicitando coordenação junto ao centro Recife. Mantenha a escuta ali, Maquilo Bravo. Aqui, Foxtrot X-Ray, esquerda, proa 120, reporte estabilizado, LS. 120, à esquerda, chamará estabilizado, LS. Confirme, Vitor Mike Quebec. Ok, então não tem condições de seguir no corredor Veracruz, mantém espera na presente posição, aguarde para eu avaliar sua solicitação. Aqui, 3080, 3560. 3560, desce 050. 050, 3560. 2231, desce a 2000 no Glide, se desejar. 2000 no Glide, 2231. Decola no 7, curva direita, saída coral, 5071 no transponder, 1208 ao controle, 1108 95 torre. Confirme pessoas a bordo, pátio 5, Lima Quilo Bravo. Fui, aliás. Ok, Mike Foxtrot X-Ray, na torre 1108 decimal 95, bombo. 1895, boa tarde, obrigado. 2231, na sua indicada. Não, não. 1920. Cliente, está seguindo o tráfego para a posição agora 12 horas, 6 milhas e meia, um Lear 45. Complete LS com a torre 118, decimal 95, composto. 295, boa final, chegando, senhor. Controle, Mike Quebec. Mike Quebec, prossiga. Já tem uma posição no Quebec? Aguarde coordenação com a torre. Só ingresso. Alfa, reportarão da Juliette Boa no apoio. Senhor Delta, sem identificação, mantenha 110 vigilância. Serviço de chegada à maré. Quando pronto, livre descida ao nível 050, reporte livrando 110. Afirmativo. Para livrar o 110, a chegada à maré, positivo? Afirmativo. Chegada à maré, foi na proa de maré. Foi na proa de TAP. Lima, Victor Delta, proa de TAP. Proa de TAP, Victor Mike Quebec, desce, desce 1 no mil pés. 1 no mil pés. Pro outro farol da barra para ingressar no axé. Para o Galeão, Pelambra, Zulu, 10. Decola da 10 com curva direita, ou curva direita, da El Leda. E em rota, entre o Zulu 10, vai para esse mapa depois com fora. 50-50 no transporte, 120.8 é o controle. A subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, onde em Bridge após intercepta Pezulu 1-0, Pezulu 10 prossegue até SMAP e após SMAP prossegue conforme rota do plano. Da El, Leda, Bridge, Pezulu 10, SMAP, depois conforme o plano, é isso. Afirmativo, Gol no 077 no portão 8, chame pronto, pushback. Gol 1925, via Juliette, portão 01. Juliette para o 01 no 925. Controle Salvador, boa tarde, web 5729. 5729, contato radar. Voa 360, saída da ela. 360, pode valer da 729? Negativo, mantém o perfil da subida. Mantendo, 29. Controle da Vitor Delta para a terceira. Para Santana, Brasília. Tem referência para o voo de China, se autorizado. Chame o centro Recife, frequência 1260, alterno 1288, coordena com ele. Boa tarde, bom voo. 260-288, muito obrigado, boa. Salvador, Lima, Vitor Delta. No ponto espera, 1895, graças a 32, ano 7. Salvador, Lima, Vitor Delta. Prossiga, Lima, Vitor Delta. Está projetado, seu pai, para a esquina descida. Está autorizado, é o 050, desde o primeiro contato. 050 para o Editar, Lima Vitor Delta. 050 para o Editar, Vitor Delta. Vai atingir 3.000, ajustado 90 no meio, 3056.